10, gol 17. 2019, repórter elétrico, gol 908. Rumo 897, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 160 graus com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, bom noite, 97. O Cidadão informa que na posição 8 não existe nenhum infraero para nos orientar, para paquear. Sim, Cidadão, vai informar o infraero. Ok. Bono 7 no 5, prossegue Juliette, portão 02. Juliette 02, Bono 7 no 5, grato. Para o táxi, tá 31171, tá com 232, 132 agora, acena Galeão, com 4 horas e 20. 2 ataques, Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, tá 31171. Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, remastou 08, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. 129, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, 97, para não ser escuro. Boa noite, 97, você é táxi via Alfa, chamante da Juliette. Tá, continuou. Gente, Alfa, antes da Juliette, boa noite, 97. Alô, Salvador, boa 1804. 1804, informação Juliette, ajuste no 08, pronto pra cota? Gente, esse foi Juliette, 1804, pronto pra cota, galeão, 380. Sete tem aprovado, 360, copia ou prefere coordenação? Copia, senhor, 1804. Autorizado, Salvador Galeão, via pesado 1-0, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda Bridge, onde Deceptor ouvia, após autorizado conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-1-3-6 e o controle Salvador 1-2-0-8. 360 autorizado para o Galeão, decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Bridge, Pesulu 1-0, 5-1-3-6 transponder, 1-2-0-8 após a decolagem, 1-0-4. 1-0-4, cruzamento correto, é forte, pronto para pushback e acionamento. Reportar direita na posição 1-0, com 1-0-4. 5808 leve, pushback, acionamento na 5. Objeto 5808 usado, 05, chame para o táxi. Chamarei, 5808. Antes da Juliette, voo 1897. Consegue Juliette, portão 03, voo 1897, atenta ao Boeing da web, iniciando pushback no 05. Gente, vamos lá pro 03, ciente do WebGS. A 3171 decola 1-3, controle agora 1-2-0-8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, tá 3171. Doutor, bom dia, tá 3171, na da El Leda. 3171, bom dia, contato radar, voo 340, após 2000, voo Leda. 2000 Leda, tá 3171. Controle Salvador, está 3153, bom dia, sempre dá o tempo. Taxi Objet 5808, com 1-33 a bordo, 3:40, alterna com fins. Confirmando pessoas a bordo? 1-33. Vitax, bate Índia Alfa, posto espera 1862, é 1019, 1895, 1019, o 5808. Ok, 1019, bate Índia Alfa, posto espera 1895, bom dia, 5808. Vitax, 3153, acione identificação, autorizado a chegada bom, desce para 4000 pés, que é legal no 099. Era bom, 4000 pés, no 099. Cinco, livre pouso, pistão no zero, 1,60 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, voo 9085, embaixo e travado. Visual coronado na final, bom dia. 5808, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém cabeceiro no zero. Após o pouso ali mantém 5808L. Bom dia, tá 3859, cruza o 230. 3859, bom dia, acione identificação autorizada a BONF, desce ao nível 050. 050, chegada a BONF. Pushback, acionamento azul 4069, posição 8. 4069 no 8, autorizado, sentar. Autorizado, passe 4069. Gol 9085, solo 19, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 29, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. O gol 9085 está livrando. 9085, Alfa, bom dia, Juliette. Alfa, reportagem, seu Juliette. 5808, autorizado a decolagem pistão 10, vento 150 graus, 06 abaixo. Autorizado a decolagem, Alfa 5808. Pushback, acionamento, boa noite, 04, posição 1-0. Portão 10, só um instante, 1-0-4. Guardando, boa noite, 04. São 3153, teste 2010, está livre, LS, reporte estabilizado. Livre, LS, não estabilizado. Rodas 2-1, nós chama controle, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, temos de... Controle Salvador Web 5808 na Arbor. Web 5808, contato radar, voo 360, sai da Arbor. Sai da Arbor. A possibilidade presente é pro de Arbor ou Eletro? Está autorizado Arbor direto. Arbor direto, Web 5808. Azul 4069 com 1-2-4 a bordo, 4 horas e 40, está no Ribeirão. 4069, táxi parte principal, Índia Alfa, porta espera 18695, 1019, boa viagem. Índia Alfa, 1895, coração, 4069, 1094. Salvador, teria previsão para o voo 904? 04, portão 10, agora sim, autorizado, sim. Autorizado, voo 904. A próxima, Juliette, voo 9085. 9085, após o azul, Juliette, portão 5. Após o azul, Juliette, portão 5. Web 5808, direto Telefa. Direto Telefa, muito obrigado, senhora. Web 5808. Alô, Salvador, é o gol 1607, informação Juliette, autorização Guarulhos. 1607, bom dia, guarde a cópia, Guarulhos, 1019. Salvador, bom dia, azul 4069, está pronto no ponto de espera da pista nos arcos. Azul 4069, muito bom dia, linha E decola, opção 0, vento 1150 graus, 04 nós. Ali decola no 04069. Claro, táxi Gol 804, alterna Campinas com 3 horas e 50, 167, Selby. Lulê táxi, 1804, Pátio Indy Alfa, ponto de espera 1895, 1019. Indy Alfa, ponto de espera 1895, ponto 804. Jet 5808, chame Recife, 128, decimal 8. 228, bom trabalho, senhora. 5808 web. Azul 4069, decolados 27, controle 120, decimal 8. Azul 4069, contato radar, voo 360, após 2000, voo Ileda. Tio, após 2000, Ileda, como que eu vou dar com a SAP, será 340 somente para o 4069, senhora? Ativa, aguarde. Exato. 3859, desce 2007, tem legal no 019. 2019. Voo 1804, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 160, grau 062. Livre decolagem, voo 10, 1804. Já 3153. O localizador já tem. 3 completa final, torre 1-9-8-9-5. 1-9-8, obrigado. 3-8-5-9 está livre, LS. Livre, LS, 3-8-5-9. Quanto está autorizado, Júlio. Salvador, está 3-1-9-3. Então, 3153, exige altimetro no 019, reporte passar travado. Vamos lá. Torre, trip 5-4. Com 1804, decolado 30, time controle 120, décimo 8. 208, boa. Torre, trip 5-4. 3597, número 2, aguarde a cópia, 1019, bom dia. Bom dia, obrigado. Alemão, 1804, bom dia. Com 1804, bom dia, contato radar, com 360, saída da El. Da El, 360, 1804. Meia-noite. Reposta. Solo Salvador, eu vou 9030, a posição 01 de informação direta. Possível autorização de coordenação 3705. 30, chegou o Paulo? Negativo. Iguale coordenação 37, aprovado, 309, número 3. Negativo, tranquilo. Azul 4069, foi direto posição Bridge. Bridge 4069. 2 Salvador, trip 54. 3859, os homens, eu tô? Na fila. 1700, pro lado externo, né? Porta visual com 0. Já está A gente completa a final, torre 1-9-8-9-5. 8-9-5. Salvador Guarulhos, nível 360, pêsulo 10, 1-0 decola, direita da El, Leda Bridge, controle 1-208-5-1-4-4. 360 Guarulhos, já apresulou 1-0, tem bala da 10, curva direita da El, Leda Bridge, 208-5144, voo no 607. Okay. 607 confirmando 5144, chame pronto no portão com 04. 5144, chamada pronta. 209. Direita, 209, 10A. Direta, aprovação para Brasília. No 795 Brasília, guarde a cópia 2019. E aguarda. Salve, Salvador, boa, tá 3153. Livrou na Delta. É. Torre Salvador, são 3859, final da 0. São 3859, exige altimetro no 019, reporte vai estar travado. Livre posando.